Os mais velhos comem o oxigênio ori. Vai chegando o gengibre na manhã e no revide não se assanha, pois devagar vai se chegar. A hora é o tempo contigo pronto pra localizar. Localiza a corrente pra arrebentar. Entrega a semente pra alguma coisa germinar. Eles definem a atração, manipulam emoção. Continuamos sempre com pouco pra consultar. Teu domínio da feitura te faz um respeitado. Teu controle da conduta te faz alguém raro. O verbo é o nexo da sua amargura. O tronco da árvore não se corta, pois segura. Segura a sua força, segura a sua paixão. Segura o fundamento cifrado na canção. Ô menino, não bebe esse troço não, vai te deixar bem tortinho, sem nenhuma direção. Qual é o seu limite dentro da grande prova? Qual conhecimento é absorvido na nota? Não tem troca mais sincera depois de entender a erva. Qual é a atmosfera necessária pra reza? Defende a estrutura, dá um salve pra tortura. Não liga sua história com quem quer te eliminar. E basta só ralar sua e sacrificar. As frases prontas não te afrontam, te fazem relevar. O chicote, o fuzil, a máscara e o esmeril. A justiça não é bela quando elimina o civil.